Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Vai gravar isso aí. Aos vivos. Boa noite, Vila Anglo. Boa noite, vizinha. Boa noite, vizinho. Boa noite, Laura Corcuera. Boa noite, Silvia Nogueira. Como estás? Aqui estamos, começando em Portunhol, o primeiro programa ao vivo de Rádio TV Mundo Novo. A Rádio TV Mundo Novo. Estamos aqui muito felizes de começar esse primeiro programa. E estamos aqui fazendo a nossa quarentena. E nesse momento de quarentena também, pensando em ações para a gente ficar mais próximo, falar com vocês, conversar, saber como que vocês estão passando essa quarentena. E a rádio veio também disso, né, Lau? É aí. Nós estamos começando este programa ao vivo, que vai ser aos sábados, das 7 às 8 da noite. Hoje é dia 20 de junho, 2020, solstício de inverno. É um momento que o sol está um pouquinho mais distante e a gente... A gente está fazendo umas provinhas aqui com roupa, com instrumentos, desde o estúdio do Condom para a Rádio TV Mundo Novo, aqui na Vila Anglo Brasileira. E Sil, você pode dizer como é o telefone da Rádio TV Mundo Novo? 9982-47909. De novo, hein? 9982-47909. Estamos aqui ao vivo e queremos conversar com vocês, saber como vocês estão. Então, se você estiver ouvindo e quiser ligar para a gente, conversar, falar como que você está na sua casa, como que está a situação sua nessa pandemia, liga para a gente. E aí, em direto para você que está na sua casa, cozinhando, lavando roupa, conta para a gente o que você tem feito durante esta pandemia. E como que você está? Você pegou alguma coisa ou conhece alguém que ficou doente? Ficou e se recuperou? Conhece algum vizinho? A pandemia, a gente sabe que as regras foram um pouco suavizadas, mas a gente sabe que ela está muito forte por aí, que todo dia há novos casos e que tem muita gente morrendo, né, gente? Um período muito difícil que a gente está passando, mas que, em conjunto, a gente vai, com certeza, sair mais forte. E aí, hoje, 20 de junho, o número de casos de Covid-19 registrados no Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão. É muita gente, gente. Quando se aproxima é que a gente vai se dando conta, né, que pode ser, de repente, acontecer com qualquer pessoa, com qualquer um de nós. Então, vamos aproveitar esse momento também para saber do nosso vizinho, da nossa vizinha, quem que precisa do quê. Aqui no Condô, a gente tem feito várias frentes de trabalho, a gente tem trabalhado com a distribuição de cestas, né, Lau? Aí, estamos fazendo muitas ações do Condô nesta pandemia. Lembrar também que aqui estamos confinadas, a Marina, a Jéssica, o Gré, a Juliana, o Caco, a Silvia, né? Sim, a primeira ação emergencial foi a preparação e a distribuição de cestas básicas para as famílias de Vila Anglo Brasileira, através de doações, também para alguma aldeia. Isso, tem muita gente ajudando a gente, pessoal. A gente recebe as doações, cestas para já 126 famílias da Vila Anglo, 9 famílias da etnia Cariri Xocó, 3 famílias de artistas da etnia Tariano e 18 famílias da aldeia Calipetã, que é uma aldeia Guarani. A gente envia alimentos, material de limpeza, meias, máscaras, cobertores, mudas de plantas. Enfim, a gente tem feito tudo isso em colaboração com muita gente. É a união do povo e dos amigos do Condô que tem contribuído para ajudar as famílias aqui da vizinhança e de comunidades amigas do Condô. É aqui, nesta pequena e humilde comunidade que sustenta a vida nesta pandemia, também estamos fazendo um trabalho da horta. vinculado à soberania alimentar, cuidando a horta do Condó. É também uma preparação de reforma, que falaremos dela nos próximos programas, não? Vinculados também com hortas urbanas, com tudo o que nós podemos fazer, porque somos o que comemos. Como se diz isso em português? Nós somos o que comemos. Isso, somos o que comemos. Foi uma coisa que Vandana Shiva já falou há muito tempo. Chega de agrotóxico, né, gente? A gente pode cada vez mais trabalhar pela nossa soberania alimentar. E falando de soberanias, também estamos trabalhando a soberania tecnológica, testando ferramentas de comunicação livres e seguras para nos comunicar, né? Não sei muito falar sobre tecnologia, não sei muito esse respeito. Conta mais para a gente, Lau. A soberania tecnológica, nós vamos falar nos próximos programas deste conceito de soberania tecnológica. Maravilha! Eu sou a favor da igualdade de acesso a todos, então, internet já para todo mundo. Internet já para todo mundo é uma neutralidade da rede, porque agora existe um monopólio das empresas, das grandes empresas que estão controlando os nossos dados, vendendo os nossos dados. E também aí, trabalhar o direito à privacidade e o acesso à informação, informação verídica. E aqui no Brasil, vocês sabem muito, né, de mentiras, de fake news, né? Pois é, isso foi até uma situação bem séria e tem sido, continua, né, gente? Não só entre amigos e tal, mas politicamente, o tempo todo, né? Temos um problema gigantesco aí. Ei, e além da Rádio TV Mundo Novo, nós também estamos fazendo um carro de som informativo, preparando outras saídas para o bairro, né? Talvez o pessoal aqui do bairro já tenha visto ele por aí, né? Um carro que sai falando com vocês que estão aí em casa e que então se podem, né, gente? Porque tem muita gente que precisa sair para trabalhar, mas que também está se cuidando, saindo o mínimo possível. Mas tem um carro aí do Condô que roda pelo bairro, conversando com vocês e aguardando áudios de vocês, para vocês mandarem, para a gente construir isso junto. O sonho aqui da nossa TV e Rádio Mundo Novo é uma construção com toda essa voz comunitária de todo mundo que está aqui na Vila Anglo. É assim que a gente vai conseguir fazer uma coisa que seja faça sentido para vocês e para todos nós aqui. E sim, nesta volta ao essencial, nós também continuamos com a poesia, porque para respirar precisamos poesia e arte. O Condô sabe muito disto. Por isso estamos fazendo trabalhos artísticos em confinamento, que nós falaremos nos próximos programas, né? Agora é só todas as ações que o Condô já fazendo estes 3 meses, um momento também de pausa, de reflexão, de respiro. Isso mesmo, um momento para a gente conversar, para a gente receber também ligações de vocês, se quiserem participar aqui ao vivo com a gente. Seria para nós um presente, uma maravilha, escutar um pouquinho de vocês e saber do que vocês querem falar e ouvir. A gente hoje já trouxe algumas coisas, né? Mas a gente conta muito com a participação de vocês para ir enriquecendo essas noites que a gente se acompanha aqui junto. Então, só lembrando de novo, se vocês quiserem ligar, telefone aqui do Condô, da Rádio Condô Mundo Novo, é 9982-47909. E vamos a compartilhar uma música de Aláfia, Paisagens Incomuns, que nós cremos que agora é muito pertinente toda essa poesia e todo esse conteúdo reivindicativo com vocês. Aláfia. Mais ar no sol da vida. Armas um grande dano que tá com sorte peitar. Machuca que deixa doente. Não se abandone, por favor. O bom tempo vai chegar. Quando a maré subir, você vai sorrir, a gente vai se amar. Não se abandone, por favor. O bom tempo vai chegar. Quando a maré subir, você vai sorrir, a gente vai se amar. E aí, alla fine para subir o espírito. Nós começamos este programa muito afetadas. Vamos a receber a Juliana Notari, que é uma artista marionetista que este ano faz 20 anos de trabalho de pesquisa sobre a matéria e de trabalho com a marioneta para subir este ânimo. A Juliana está aqui com a gente no confinamento e está aqui no Condô. A gente, inclusive, está entrevistando, porque estamos aqui todas juntas. Temos essa alegria de conversar um pouquinho com essa artista tão maravilhosa nesses tempos de confinamento. Boa noite, Ju. Boa noite. Boa noite, Vila Ângulo, esse bairro tão lindo. E que prazer, que honra falar depois dessa música, Paisagens em Comuns, tão importante, do meu mano, do Jairo Pereira, que escreveu sobre o afeto, um grande ativista dos afetos. Que prazer estar aqui com vocês. E aí, nós queríamos falar com você, né? Como você está sentindo e vendo a reação da comunidade artística com toda esta catástrofe gerada pela pandemia da Covid-19? Bom, a comunidade artística, né? Ela está altamente afetada, já são 3 meses, né, de confinamento, são 3 meses que a maioria dos artistas estão sem trabalho e a gente não tem uma previsão, porque os teatros, os centros culturais, né, todos os equipamentos, né, de arte que depende da presença, né? Porque a arte, uma das coisas é a troca e é o encontro, né? Então estamos afetados porque não temos aí, estamos à deriva, não tem, ainda não foi aprovada, né? Vai ser aprovado, tomara, né? A lei Aldir Blanc, mas a gente está afetado, né? Com a energia criativa, ela está muito ligada com a energia vital, né? Com os ânimos, né? Então, estamos afetadas muito. E, Ju, sei que a gente tem feito várias frentes aqui no Condô, né? Para nos ajudar e ajudar os outros. O que, que você tem feito até para passar esse período e conseguir fazer alguma coisa com o outro e também para se virar, porque as pessoas estão aí trocando tantas coisas, né? O condô é um, nesse momento, é um respiro, né? Porque decidimos, algumas pessoas aqui do condomínio cultural, estar em confinamento juntas, né? E aqui a gente tem um pouquinho de terra, um pouquinho de mato, né? Um pouquinho de afeto. Então, aqui no condô a gente tem se dedicado muito a conversar com as mulheres do bairro, né? Com a maioria, espero, das mulheres da Vila Anglo-Brasileira. A maioria estão afetadas, então a gente tem conversado com elas por telefone, entendido um pouco a situação de cada uma. E a gente tem mandado cestas básicas, né? Que fazem parte da nossa campanha emergencial aqui do condô. Essa é a parte que toma muito tempo, mas que a gente tem feito de uma forma muito carinhosa e generosa. A outra coisa que a gente tem fazendo, que eu estou fazendo junto com as minhas companheiras que estão aqui nesse estúdio, né? A gente tem pensado novos caminhos, né? Como que a poesia pode chegar até as pessoas, como que a gente pode criar, como que a gente pode viver, né? Porque a poesia, gente, a poesia é muito importante. A poesia é como arroz e feijão, é como a lentilha, né? É como o espinafre. Sem a poesia, não, a gente não tem como viver, né? É uma coisa muito importante e que é mal vista, né? O artista trabalha diretamente com a poesia. É mal vista porque a gente não consegue tocar, né? É intangível, mas é necessário. É necessário. Sem arte, sem poesia, não há vida. Né? A arte alimenta também, né? Tudo e todos, sempre. A gente pode, às vezes, até achar que não, é uma coisa supérflua ver como que isso é tratado, né? No mundo em geral, mas isso é tão necessário e isso também requer cooperação e colaboração. Não existe sem o outro, não existe sem você que está aí ouvindo a gente, vizinho, vizinha. Para a gente existir aqui, vocês são tão essenciais, vocês nem têm ideia quanto. Ou têm, né? Sim. O ser humano, né? É a constante troca. E nós somos feitos de encontros, né? Então, por isso, eu acredito que a comunidade artística está muito afetada e as pessoas que estão totalmente ligadas à criatividade e à imaginação, né? Estamos todas afetadas. Mas tem uma coisa muito interessante dentro de tudo isso, é que as pessoas voltaram a sonhar ou elas voltaram a lembrar dos sonhos, né? Então, essa conexão com o subjetivo, que é selvagem, o subjetivo é selvagem, né? Então, isso também faz com que a gente entre em contato, talvez, com aquele mar, né, que existe dentro da nossa pança, no, né? Ou aquela floresta que está dentro do nosso pulmão, né? Existem poesias escondidas que eu acho que nesse mundo onírico a gente está deixando sair com esse confinamento, né? Quem sabe o mundo real fica mais parecido com o mundo onírico, está precisando, né? Sim, sim. E aí, as artes vivas, o teatro, a performance, a dança, o circo, a música, são as expressões artísticas mais afetadas, né, por esta pandemia. Eu acho que, como tantíssima gente, você perdeu todas as suas turnês, todos os seus trabalhos até agora. E não sei se você está imaginando já, talvez não, porque o processo de digestão é muito forte, mas eu não sei se você está imaginando, se você quiser compartilhar conosco um cenário pós-pandemia para as artes vivas, porque agora tudo é online, né? Nós podemos falar de teatro, o teatro é vivo, o que se está fazendo pela internet é outra coisa. Não sei se você imaginou já algo. Eu imagino o tempo inteiro Eu imagino o tempo inteiro, né? Mas existe uma coisa muito importante, que é o abismo, que o ser humano deixou de lidar com ele, né? Mas estamos no abismo o tempo inteiro, né? Então, imagino um mundo pós-pandemia, um teatro presencial pós-pandemia, que não seja um teatro tão aglomerado, que não sejam encontros tão aglomerados, mas encontros. Eu imagino que não vamos deixar de se encontrar. Não podemos fazer teatro somente online, porque talvez o online não seja teatro, seja outra coisa. Temos que usar nossa capacidade criativa de dar nomes novos às coisas. É como o fascismo. Talvez o que a gente esteja vivendo agora não chame fascismo, chame outra coisa, que não é fascismo. Oh, aqui é bolsonarismo, né? Bolsonarismo, mas talvez seja um gesto novo e opressor, mas seja outra coisa. Enfim, já estou entrando em outras coisas, mas eu imagino várias coisas e eu imagino também gestualidades e formas da gente fazer amanhã mesmo, sabe? E a primeira que eu imagino é a escuta. Eu acho que nós, artistas e criadores e poetas, né? Escritoras, né? Performers, todas, né? Temos que fomentar e praticar a escuta. A escuta, essa velha sábia, né? Que todas conhecemos, mas que a gente deu uma amortecida aí nela. Mas a escuta é o primeiro passo. Então, de repente, usar essas tecnologias e essas formas para escutar, para falar e para escutar, né? Então, a rádio é vida longa, a Rádio TV Mundo Novo, que vem aí para fomentar esse gesto tão importante e essencial nesse momento. Axé Odara, que maravilha, Ju, viva a rádio aos vivos, às vivas e ex-vives, o programa ao vivo para você acompanhar a gente aqui. Muito obrigada, Juliana. Notari, você quiser compartilhar alguma coisa a mais? Eu queria dizer que esse ano, 2020, é um ano muito específico, né? Mas é um ano que eu tinha uma expectativa, porque, como a Laura falou, são 20 anos de uma caminhada totalmente silenciada, porque dentro de todas essas artes vivas que você mesma citou, existe as artes das marionetes, que é uma arte muito silenciada e muito marginalizada dentro de todas as artes, né? Então são 20 anos de... Eu sou uma artista nômade, muitos países, muitas caminhadas, 20 anos de escuta, 20 anos de criação, de experimentação e da pedagogia da marionete livre que eu desenvolvi e desenvolvo e acho que vou morrer desenvolvendo essa pedagogia de liberdade da criação e da marionete. Viva a marionete livre! Eu queria terminar falando Viva! Isso. Viva a marionete livre! Muito obrigada, Juliana Notari. Muito obrigada, Juliana Notari. Suas práticas que demonstram que não há diferença entre arte e vida. Así que, Juliana Notari, esperamos tener con você próximas conversas y continuar en comunicación aquí en la Radio TV Mundo Novo. Yeah. A construirnos todo un mundo nuevo. Ellos nos echan la vista encima y nos liquidan, ¿no? Pues llevemos una vida donde nunca nos encuentren. ¿Sabe dónde? Bajo tierra. Debería mirar ahí abajo. Hay cientos de kilómetros de alcantarillas, muy frescas y limpias después de la lluvia. Oscuras, tranquilas y seguras. Podemos construir casas y de todo. Empezar de cero. ¿Y qué tiene de malo vivir bajo tierra? Le diré que no ha sido tan fantástico vivir aquí arriba. Una base para el poeta de bragueta abierta. Paja mental, bien me sienta. Estoy en la reyerta, poniendo el rap comercial de oferta. Soy uno más, a ciencia cierta. La vida se me atranca, no arranca. Tengo la negra, estoy sin blanca. Hoy paso del peta a mi apalanca. Conflictos porque vivo con los viejos y aún me falta. Ya que no soy de los que dicen ir de vuelta. Caerás en la cuenta del que ahora representa. Al darte cuenta de que el rap es más de lo que aparenta. Tiñe la urbe gris de visiones de colores. Aunque a veces no consuelen en algunas situaciones. Primero las presiones, después las depresiones. Las lágrimas no atienden ni a razones ni a intenciones. Nuevas lecciones en vuestras habitaciones. Entre canciones compartiendo decepciones. Crítica de lo que llaman progreso. Hipócrita sociedad, venganza expreso. No forma personas, fabrica clones. Imposiciones estrecharán tus aspiraciones. Crítica de lo que llaman progreso. Hipócrita sociedad, venganza expreso. No forma personas, fabrica clones. Imposiciones estrecharán tus aspiraciones. Yo también padezco este sinsentido con sentido. A veces me levanto depresivo, pero combato mis demonios con estilo, tío. Y recupero mis valores, luchador sobre el ritmo con versos para echarlos. Son punzantes dardos, esfuerzos a unarlos para cambiar los barrios. Veo van a peor mientras pasan los años. Nunca tampoco os mandaron sobre tantos. Escaños son engaños a rebaños de votantes. ¿Cuántos con su cargo benefician a mangantes? Serpientes amorales nos llaman criminales. Nobles de las letras, callejeras universales, yeah. Si te sales, dales. Enseña a los chavales que no entienden de personas, beneficios empresariales. Nos están tocando los puntos vitales. El tiempo y el dinero en su caja de caudales. Tú, curra, consume de ser libre, olvídate. Escaparate tras escaparate, escápate. No preguntes por qué, no preguntes para qué. Aquí hay un ABC, si te cansa, drógate. Orden susurrante del sistema, grandes rasgos, sin sesgos. Mi verdad expongo aquí con versos, clara y subjetiva. Cualitativa, experiencia en carne viva, no hay sociólogo que la defina. Creativo, radioactivo, positivo, oh, energía nuclear de mi ser despido. Tengo el capital a tiro, yeah. SM58, calibre en vivo. Crítica de lo que llaman progreso. Hipócrita sociedad, venganza expreso. No forma personas, fabrica clones. Imposiciones estrecharán tus aspiraciones. Crítica de lo que llaman progreso. Hipócrita sociedad, venganza expreso. No forma personas, fabrica clones. Imposiciones estrecharán tus aspiraciones. Rap para chavales con curros temporales. Sentados en portales comentando problemas vitales. Parentales, nacionales o mundiales. Aquí se pone a caldo a todo tipo de autoridades. Necesidades a cubrir con dinero estatal. Para garantizar algún bienestar. Se ponen por la vía legal en manos del capital. Y eso sí que es anticonstitucional. Pero pasa por normal, se suele aceptar. El incumplimiento del pacto según el cual todos tenemos parte de nuestra libertad. Para así beneficiarnos de la colectividad. Retórica ideal, chaval, nada real. Dicen los que dictan la política actual. Conectaos con empresas de ambición imperial. Inmersas en el juego de nunca acabar. Ludópatas de la economía sideral. Hablan de progreso, progresa el mal. Porque solo hay un progreso y es el social. Y en ese caso el retroceso lo veo mundial. Y nos pesa la crítica al poder que nos pisa, aspira a superar la charla de sobremesa. Diario comentario de la prensa es combatividad artificial, sabor a fresa. Presa del ámbito privado de la crítica burguesa, reivindicación de salón y allí no pasa. Pero a veces pasa que sí pasa y algo pasa. 13M de mágico, no me quedé en casa. Aquí hay democracia porque dicen que lo pone en papeles mojaditos de la historia y de la ley. Que funcione es una cosa peligrosa y se supone que currando y calladitos nos ganamos el ok. Fue actualizarla, pegata clásica para dejarse de charla. Existe libertad a condición de no usarla, ¿cómo pararla? Esse foi um hip hop de Madrid. Yeah. É isso, Laura. Conta isso um pouco pra gente por que que você sugeriu esse lindo hip hop. Esse é um hip hop de lírica afinada de Eneco. Nos anos 90, quando o hip hop estava aí, pum, pum, pum. Agora está o funk, está o trash. É muito importante escutar as letras, todas essas líricas políticas que falam de um outro progresso, que não é o progresso capitalista, que não é o progresso que deforesta, não é o progresso que mata, que faz genocídio. É um progresso social das comunidades, porque aqui o que está passando de novo é que o povo está salvando ao povo. É isso mesmo, isso que a gente sente aqui no Condô, todo mundo junto. E você que está aí no bairro, que também, de repente, tem a sua letra de hip-hop perdida por aí, ou se você canta, toca, quer que a sua banda fique conhecida aqui na vizinhança, manda para a gente também, aqui para a rádio, a gente vai ter maior alegria de tocar para todo o bairro a música de vocês. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV. Momento poesia, gente. Então, trouxe aqui para vocês, essa noite, um grande poeta. Ele se chama Binho e ele escreveu participou de um livro com outros poetas que se chama Poetas e um Caminho. Ir e ir. Quiero ver dónde está. América se desmorena y se construye. Donde se dice negra, donde se desmestiza y se desmitifica, donde se andina y se desanda. Quiero ver donde el samba es Gardel, donde el tango es Noel, donde el habla es el silencio de las pampas, la cordillera, la mantiquera, donde el fierro es el cobre. Donde Itabira es Temuco, donde Neruda es Drummond, donde el guaraní es oficial, donde el morumbí es la bombonera, donde el Chile es Allende, donde ningún salvador es Pinochet. Quiero ver, donde el Paraguay venció. Ese fue o Binho, poeta idealizador do Sarau do Binho, 14 anos na Zona Sul. Vocês já sabem que a gente está aqui militando pelo Portunhol Selvagem, uma língua sem fronteira, sem formalidades, que a gente pode trocar os gêneros das palavras, que a gente pode reinventar, misturar, mesclar português, portunhol, guarani, capaz, que se show. Então, estamos aqui juntas fazendo esse programa para vocês, misturando todas as línguas. O Brasil é uma nação plurilingue e todas as línguas são muito bem-vindas aqui na Rádio TV Mundo Novo. Misturando também com as canes, com os cachorros do bairro, com as motos do bairro, né? Ir. Quero ver onde essa América se desmorena e se constrói. Onde se diz negra, onde se desmestiça e se desmistifica, onde se andina, onde se desanda, quero ver. Onde o samba é Gardel, onde o tango é Noel, onde a fala é o silêncio dos pampas, a cordilheira, a mantiqueira, onde o ferro é o cobre, onde Itabira é Temuco, onde Neruda é Drummond, onde o Guarani é oficial, onde o Morumbi é la bombonera, onde o Chile é Allende, onde nenhum salvador é Pinochet. Quero ver, onde o Paraguai venceu. Viva América Latina! Viva América Latina! Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. E aí, nós começamos falando do bairro, falando das ações do Condô. Entramos agora em uma parte muito, muito original. Vamos a comunicar com o Caco para compartilhar audiomessagens da gente pelo fone. O Caco, como a gente falou aí, também está fazendo quarentena aqui no Condô conosco, todos juntos. E ele está recebendo mensagens de vocês que estão aqui acompanhando com a gente, estão ligando, entrando em contato pelo telefone 99824-7909. Liga pra gente, pede sua música, manda seu áudio. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. E aí? Estão me ouvindo? Está tudo certo? Boa noite a todos. Boa noite, Laura, Silvia, todos que estão ouvindo. É uma emoção muito grande participar da estreia, da inauguração, mesmo em fase experimental, da Rádio e TV Mundo Novo. Então, queria dizer para vocês que é muito significativo estar aqui agora falando com vocês. Um beijo grande a todos. Queria mandar um beijo para os meus pais, Luiz e Marina Guirada, que estão lá em Londrina. Pessoas que eu amo muito e que, de alguma maneira, estão conectadas a esse meu fazer aqui no Condô. E daí, mandem aí seus recados. Conversem com a gente, mandem suas opiniões. Venham fazer a rádio. Vamos fazer junto. A gente só está começando. E a ideia é que a gente participe isso a todos e a todas, para a gente construir uma rádio comunitária livre, libertária, libertadora. E então é isso. E aproveitando já, porque a gente já tem dois recados aqui na agulha, e também mandar um beijo lá para a Bela Vista do Paraíso, para a família Arjona, Ademir e Fátima, e a vó Maria. Um beijo grande, vó Maria. Amo você. Gente, um beijo grande. Ouçam agora, então, o primeiro áudio que enviaram para a gente da participação de Jéssica. Boa noite, pessoal da Rádio Mundo Novo. Aqui é Jéssica e eu queria mandar um recadinho. Para quem não sabe, nessa madrugada teremos um eclipse solar às 3h45. Infelizmente, a gente não poderá assisti-lo aqui do Brasil, mas a gente pode se conectar com essa energia transformadora de um eclipse anular do Sol. Um beijo a todos. Boa noite. Obrigado, Jéssica, pelo seu recado. Você é muito, muito, muito querida. E também tem outro já chegando, que é uma coincidência que não estava programada. Então, também aqui o Ademir Arjona, pai da Jéssica. Então, ouço então o recado do Ademir. Um beijão, Ademir. Oi, Rádio Mundo Novo. Eu gostaria de mandar um abraço muito grande para a Jéssica, para a Tabata, para o Caco, para as pessoas que eu amo muito. E nós estamos aqui no estado do Paraná, esperando a visita de vocês. Um dia, né? Porque Dona Maria está de quarentena, não pode sair e não pode receber ninguém, beleza? Até mais, um beijão para todo mundo, um beijão para o pessoal aí da rádio, tá? Tchau. É isso aí, obrigado, Ademir, por ter enviado a mensagem. E vocês enviem também mensagens para a gente e a gente vai postar aqui para vocês, como fizemos com essas duas aqui. E agora vocês continuam na companhia de Sil e Lau. Rádio TV Lau Mundo e Sil. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Vai gravar isso aí. Esse foi o Caco. Obrigado, Caco Guirado, bonito. Foi, pessoal, olha, manda a mensagem que vocês quiserem, pode mandar poesia, pode mandar música, pode mandar recado para o vizinho, pode informar onde encontrar máscara na vizinhança, pode falar o que está acontecendo, se você está vendendo alguma coisa, se você não está. Aliás, por falar nisso, vou aqui dar um lembrete, tem um pessoal aqui no Condô também fazendo pães. Toda semana sai um pão delicioso. A Tabata Arjona recebe todo início da semana a encomenda. Então, se você quiser experimentar um pão diferente, um pão maravilhoso, todo caseiro, toda semana ela recebe os pedidos e faz o pão com maior amor e entrega para vocês às quartas-feiras. E também temos massas aos domingos, não é isso, Lau? Massas, brignoli, você está falando de brignoli. Que nome mais lindo isso, né? De onde veio esse nome? Brinquedos, gnocchis e livros. Quem que anda fazendo esses brignoles por aí? Que já ouvi falar muito bem. A Juju, você falou já com ela. Aqui estava aqui dando entrevista para nós, que está aqui confinada conosco. Só traz. Sim, aqui estamos fazendo como uma publicidade não coberta, publicidade direta, porque estamos fazendo uma rádio do bairro, uma rádio familiar, uma rádio caseira, experimental, uma rádio em processo. E para esta última parte do programa, nós vamos falar de uns temas da semana, uns temas da atualidade crítica que nós consideramos importantes. O primeiro é o mapa colaborativo, um mapa colaborativo que a Central dos Movimentos Populares está fazendo da começo da pandemia. E o Condó forma parte deste mapa colaborativo, onde mais de 1000 entidades, movimentos sociais estão registrados e também mais de 500 laboratórios e universidades. O mapa colaborativo é uma plataforma das práticas colaborativas de combate ao Covid e das redes da solidariedade. Eu, com o meu portunhol, vou tentar explicar como esta plataforma busca reunir as diversas práticas colaborativas que estão sendo realizadas em todas as regiões do Brasil para amenizar danos gerados pela pandemia do coronavírus, do colonial vírus, também nomeado. Esta plataforma disponibiliza espaço que é uma ferramenta livre e segura, feita com software livre, feita encriptada, protegida, com o intuito de ajudar para promover ações na capacitação de recursos, de apoios, de parcerias, né? Bem como também da criação de um registro histórico colaborativo das mobilizações da sociedade civil e das universidades frente a esta pandemia, tá? Outras notícias da semana. Vamos para mais uma outra que a gente separou aqui. A gente pensando na situação do Covid e em como isso chegou aqui no Brasil. Já são mais de 30 mil assassinatos de jovens negros a cada ano no Brasil. E pensando na primeira morte por Covid aqui nas nossas terras brasileiras, eu acredito que todo mundo já saiba disso, mas foi a morte da Cleonice, né, que diz bastante coisa para a gente de como está o nosso país, o que, que a gente precisa mudar aqui. A Cleonice era uma doméstica que trabalhava no Rio de Janeiro, na casa da sua patroa, que tinha ido de viagem à Europa, e na casa da patroa que ela pegou essa doença, né? Pegou o vírus e desenvolveu a doença e foi a primeira morte no Brasil. Então, tem muita coisa para a gente arrumar, se ajudar e mudar. Aqui, o racismo é estrutural. E essa semana aconteceram outras mortes. Eu estou falando da de Cleonice, mas aconteceu a morte do João Pedro Matos, no Rio de Janeiro. Aconteceu a morte do Miguel Otávio, no Recife. Aconteceu a morte de Guilherme Silva Guedes, em São Paulo. E todas essas mortes fazem a gente trazer e repensar a estrutura de como a gente vive em sociedade. A gente precisa combater o racismo diariamente. Isso é uma doença, gente. Isso é uma doença que acaba com a vida de todas as pessoas, de todas as cores, de todas as classes sociais. Não é isso, Lau? É isso, já é quase um mês de mobilizações antirracistas, também antifascistas pela democracia, que põem de manifesto que, além do vírus do coronavírus, está o vírus do racismo sistêmico, o racismo estrutural, também o vírus do classismo, né? E como o movimento negro está dando todo um exemplo, que é um exemplo histórico também, de auto-organização e de protesta. E aí é importante lembrar que, dal 10 de junho, está circulando um manifesto contra o racismo. É um manifesto que você pode assinar, que enquanto houver racismo, não haverá democracia. E você pode assinar este manifesto com racismo. naoademocracia.org.br, um movimento negro coordenado na Organização Negra por Direitos, está fazendo todo um trabalho de mobilização que deverá transformar as estruturas sociais e pôr a questão racial no centro do debate político, social e cultural também, em termos de imaginário, né? Porque é exatamente onde ela está, no centro, né, gente? Não tem como haver democracia se não há igualdade de direitos para todos, em todos os âmbitos. O racismo ele está em cada lugarzinho, né? Desde o jardim da nossa casa, do quintal, até os lugares assim, mais diferentes. Em todo lugar é racismo, e isso precisa... É o grande coronavírus mesmo, como bem disse a Lau, né? Não tem vírus pior que esse. É para isso, vamos ter que ver, não nas políticas públicas, senão uma coisa só do Brasil. Na Espanha, o racismo é estrutural também, como todo mundo. Outra notícia que está acontecendo agora mesmo, neste sábado, que está por terminar, porque começaram às 12 da meio-dia e vão terminar às 9. Se está fazendo online a terceira Marcha do Orgulho Trans de São Paulo. É uma ação organizada por pessoas trans, para pessoas trans e todas aliadas. Assim que você pode seguir com Orgulho Trans toda esta marcha. São 10 horas de encontros online que são muito, muito fodas. Você diz fodas? Foda, muito, tá. Muito foda. Tá. Muito legal, é massa. Outra notícia é o contágio do coronavírus entre os povos originários. A gente recebeu uma notícia muito triste, né, da morte de uma das lideranças, de duas lideranças, na verdade, essa semana, o seu Sebastião, da aldeia de Irechacã, que é uma aldeia guarani, e o Paulinho Paiacan, que morreu no dia 17, né, 17 de junho, que foi um índio caiapó, foi um indígena caiapó, que fez coisas importantíssimas, teve muito destaque na luta pela luta indígena, né, de uma maneira geral, e ajudou muito na Constituição de 88, ajudou a pensar nos direitos dos povos indígenas, na questão de demarcação de terras. É mais uma luta para a gente somar e se juntar, né, pessoal? A cultura indígena, a cultura dos povos originários, a gente costuma pôr tudo no mesmo balaio, chamar de indígenas, pessoas que são de línguas diferentes, de povos diferentes, de costumes e culturas diferentes. E essas culturas a gente precisa conhecer melhor, respeitar mais. Tem muitas coisas para ensinar para a gente, inclusive um modo de viver mais comunitário, mais coletivo, mais saudável. Por isso também a nossa grande preocupação quando o coronavírus chega nesses lugares, porque numa vida muito coletiva, a passagem desse vírus, que já é facilmente transmissível, pode espalhar numa aldeia inteira, e aí a tragédia está fadada, né? E quando se perde uma pessoa mais velha, um ancião, um xamã, um xeramói, nessas aldeias, a perda é muito grande, porque são povos que costumam manter uma cultura oral, né? Muita coisa, muitos saberes dessas culturas são passados oralmente. E as pessoas vão aprendendo com o tempo. Então, quando se perde um mais velho nessas culturas, muita coisa da cultura morre junto com ele. E se ele vai antes do tempo e isso não pôde ser compartilhado, muita coisa se perde, inclusive para quem conhece esses povos e quer aprender alguma coisa ali, fica uma tecnologia, um saber, um conhecimento que se perde para sempre, talvez, né? Então... É por isso que você que está ouvindo e também as pessoas que moram aqui no bairro Vilanglo brasileiro, um bairro tão bonito, tão diverso, habitado por pessoas, a maioria não brancas, nós fazemos também um apelo para seguir todas as ações de denúncia e de resistência de redes de solidariedade que estão fazendo a articulação dos povos originários, dos povos indígenas, e também a CONAC, não? Todas as comunidades quilombolas que estão também agora em um momento de resistência muito forte, de ameaça, né? Quilombolas, ribeirinhas, algumas comunidades também nas periferias da cidade se organizando de uma forma para se proteger e se ajudar mutuamente nesse momento, que é super importante. E aqui a gente tenta fazer alguma coisa assim, dentro das nossas possibilidades, com vocês, que são os nossos vizinhos, as nossas vizinhas, né? Vamos se ajudar, vamos, a rádio pode ser um veículo assim, extraordinário para a gente trocar informações e trocar necessidades e se apoiar, né, pessoal? Porque se a gente for esperar dos mais grandes e de outros caminhos, a gente até pode conseguir uma coisa ou outra nesse sentido, né? Mas aquilo lá se esmorece, não constrói, isso se vier, né? Acho que a ajuda está um dando a mão para o outro mesmo, e a gente está querendo dar a mão para todos vocês aqui na nossa vila. Isso é isso. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Aqui, Rádio TV Mundo Novo, 99824709. Entramos na última parte do programa. Obrigado para vocês que nos acompanharam até agora. Ainda dá tempo de ligar, hein? A Laura acabou de falar o telefone aí. A gente espera a sua mensagem. A gente está muito animado para isso começar a funcionar com vocês, nos ajudando a fazer esse programa ao vivo. A gente escolheu aqui para vocês, para terminar, uma música do MC Kunumi. A música chama Kaguaregua. O Kunumi é um ativista, rapper, poeta, indígena da aldeia de Crucutu, que tem 18 anos, e ele fez essa maravilha aqui que a gente vai tocar para vocês. Sim, porque quando as universidades e a classe intelectual ostentam o poder do discurso, aí, embaixo, estão os jovens, estão as pessoas das periferias fazendo e falando a verdade. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. E aí, hasta mañana, hasta el sábado. Até sábado, no próximo Aos Vivos. Todos os sábados das 7 às 8. Com Laura Corcuera e Silvia Nogueira. Obrigado, vizinho. Obrigada, obrigada, vizinha. Vizinha. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Vai gravar isso aí.